5 é aqui, é a alta daqui. E o 6 é a voz do batera. Alô. G7 é aqui, ó, a parte. Alô, som. Yeah. É isso aí, BD no sax, direto do Projeto Homem Bomba. Boa noite a todo mundo aí. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Durante todas as músicas a gente vai ter mais participações. E agora com vocês, direto do bairro Ouro Verde, a bateria do Ouro Verde. Salve, salve pra bateria do Ouro Verde aí. We'll be right back. É isso aí, a Bateria do Ouro Verde. Pra quem não conhece, eles têm um centro cultural no bairro Ouro Verde. Lá tem a bateria, tem capoeira também e tem o Cine Ouro Verde. Quem quiser conhecer mais o trabalho deles, poder ajudar também, aparece lá. Essa música agora tem a participação da Embaixada de Marte. Ela também está no nosso CD, nosso primeiro EP. O EP tem 4 músicas. Quem gostar aí depois do show, custa R$3, só vim falar com qualquer um aqui. É isso aí, vamos aí? Muito obrigado pela presença de todos aí, segundo o domingo dia dos namorados. Que bom, que bonito, viu? Todo mundo celebrar. Isso aí, gente, obrigado. Thank you. É isso aí, galera. Essa foi a Embaixada de Marte. Vamos pra próxima aí. Só um minutinho aí, galera. Estamos com um probleminha aqui. Já já a gente volta. Yeah! Esse foi o Arthur Faleiros. Bate mais palmas pra ele, gente. Menino bom. Agora, diretamente de São Carlos, da banda Aeromoças e Tenistas Russas, Thiago Hard. Palma pro cara aí, ó. Chegando ao fim, agradecer também Felipe Peçanha, VJ Ocari, lançando as imagens aqui, ele vai continuar durante a noite inteira. Palmas pra ele aí. Valeu, Fubinho aí também, que tá ajudando na direção do palco. Valeu, Mortinho, Nardi. Valeu todo mundo aí. Valeu, Enxame Coletivo. Tá muito bonito o festival. A música cheia. Valeu, pagando, caralho. É isso aí, rapaziada. Neurônio, produtora. Tamo junto. Esqueci de alguém, ele não foi esquecido quando a gente tiver que carregar as coisas pra casa. We'll be right back. disse que ia matar o cabra, só filha essa paixão. Coronel Antônio B, disse que ia matar o cabra, só filha essa paixão. Coronel Antônio B, disse que ia matar o cabra, só filha essa paixão. Coronel Antônio B, disse que ia matar o cabra. Valeu, rapaziada, beleza demais. Satisfação imensa. Valeu. Segura na base, pegou. Segura nessa base. Aí agora vamos na última participação mais que especial aqui. Tá bom. Thank you. Valeu, galera. Muito obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer todo mundo que fez parte desse projeto. São mais de 20 pessoas envolvidas para acontecer esse show. Obrigado, Embaixada de Marte, Bateria do Ouro Verde, DJ Ocari, Arthur Faleiros, quem mais? Hard no sax da Aeromoças e Tenistas Russas, Mijão na percussão, BD no sax. Agradecer também a galera que tá na cobertura aí, ó, Magan Filmes, produtora Neurônio, o Diogo, a galera aqui da foto, a galera do, da Samaná também deram uma mão aqui. Muita gente envolvida, uma salva de palmas para todo mundo aí, por favor. Boa noite. Yeah.